Torre em 118 decimal meia. 118 decimal meia para o Mike FDF, grato. Que é com o Delta, prossiga. É, no través de situação, está instruções para ingresso, por zona 7. 7, reporte sobre o través de Itapã, informação de tráfego, dois bangues da Gol em aproximação final, pista no zero. Reporte sobre Itapã, aguardando para ingresso, circuito 17. Sim, se passará através de Itapuã. Certo. Zero, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 0612 de nós. Informa o tráfego 500 pés, setor sudoeste do aeródromo, um helicóptero, não interferirá com a aproximação. Gente, livre pouso 10 deslocado, 780. Papapá, Lima, Papa Mike, na escuta do controle. Você já na escuta, Lima, Papa Mike. Gente, vou ir na proa da rotatória, papapá, Lima, Papa Mike, 500 pés. Informo que não estou recebendo o transponder. Estacionado o módulo Chave, eu acredito que seja pela distância e a altitude. Vai na proa da rotatória, Papa Mike. Papatango, Whisky, Lima Eco, informo novamente que ainda não estou recebendo seu modo Charlie. Gente, vou resetar aqui. Autoriza 055 pro Whisky, Lima Eco. Autorizado, Papatango, Whisky, Lima Eco, mantenha-se em condições visuais, nível de voo 055. Autorizado 055, Whisky, Lima Eco. Verdade. 4065 para pushback, aguardando cota, cota 9. Papapá, Mike Eco Delta, tem condições de realizar um pouso pairado sobre a cabeceira 35? É, nós vamos aguardar sobre Itapuã. Certo, certo, então aguarde o setor sul do aeródromo aguardando instruções para ingresso e circuito. Aguardando instruções, tá bom. Oi, Salvador, muito boa tarde, Gol 975. O número 75 continua na aproximação, número 2 para o pouso, cabeceira deslocada em 1.200 metros, em formação de tráfego, helicóptero mantendo 500 pés, setor sul do aeródromo, continua na aproximação, aguardando autorização de pouso. Ajuste 10, 10. Tá ciente, aguardo autorização. 1.010. Uno 780 no solo aos 1.6, libere a direita agilizando, solo 1.2, 1.9. Direita 1.2.9, obrigado. O papapá Mike Eco Delta visual com o Gol, Boeing da Gol na final pista 1.7, 1.0. É afirmativo, senhor. Tem condições de cruzar pela retaguarda do mesmo? Afirmativo. Gente, a passagem do Gol no 675, cruze pela retaguarda, informe perna do vento, pista 17. Sim, te informará na perna do vento, 17, Delta. Papatango, Kilo Quebec, Serra, pátio 5, autorizado táxi até a Papá, reporte para ingresso, pista 17. Paulo, Gol 1649 para o pushback, acionamento, posição 3. Autorizado, chama o táxi, 649. Solo web, bem, informa o tráfego superado. Obrigado. Até a posição, para botar o quilo Quebec Serra. Papapá Mike Eco Delta, informe girando base pista 17. Tomara girando base da 17, Delta. Tucano 3835, informo tráfego 1 hora 20 milhas, cruzando nível 070 para 1500 pés, é um Papa Alfa 34. Quantas milhas tráfego 3835? Está agora a 1700 milhas. Sim, o tráfego agora iniciou 360 pela direita, autorizado nível 040 para 3835. 040 para 3835. Para o táxi, o azul 4065, 114 a bordo, 114, 5 horas, Curitiba. Cruzeiro 65, livre inicial táxi, está pronto, cópia? Pronto, cópia, autorizado táxi. Azul 4065, Campinas, 360, nível autorizado, via turístico 58, decola da 10, curva à direita, subida gole, transição Gonza, controle 119, decimal 35, aciona 5135, azul 4065. Autorizado 360 para Campinas, via turístico 58, decola 10, curva à direita, gole, Gonza, 11935, controle, 5135, transponder. Planejamento correto, táxi autorizado até Taxiway Delta via Juliette Alfa. Juliette Alfa até a Delta, quando lá a torre 198, decimal 6, bom voo, azul 4065. Juliette Alfa Delta, 1186, 4065, boa tarde. Bom Salvador, boa tarde, tá 3155 com o WIC. 3155, aguarde cópia Guarulhos, 340, prevista da EL, transição de Né. Da EL de Né, 340 ao nível, obrigado. 2231, a sua notificação, autorizado chegada Mari, desse mantenha nível 050. Identificou Mari, confirma o nível? 050, passarei 2231. 050. 3835, autorizado ILS-C1 Glide da 10, desça para 2000 pés, ajuste 1000, reporte estabilizado. Autorizado o localizador, ajuste 1010, descer para 2010, tá 3835. Autorizaria o status do passarinho 2231? Papatão Whisky, Bravo Zulu, informe razão descida. 500 pés. Tá 3835, informe razão descida. No momento tem 500 pés, vai nivelar agora 4000 para cumprir o perfil da quarta, 3835. Sente. Se for necessário, isso que para Zulu pode aumentar a razão, se for te ajudar, senhorita. Tenha a razão, presente com a patão, o uísque para Zulu. Ok, mantenha presente, completou o 360, pode aprovar a rotatória? Afirmo. Autorizado, rotatória, Papatão Whisky Bravo Zulu, descendo para 1500 pés. Atrás de rotatória, descendo para 1500 Zulu. Passarei 2231, mantenha o perfil da chegada Mari. Sou de Salvador, Gol 1807, dentro da Wish. Gol 1807, autorizado via chegada Mari, autorizado via chegada Bonf, corrigindo, desde mantenha nível 050. 050, chegada Bonf, Gol 1807. 065, ponto espera Delta, pronto. Azul 4065, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 4065. Confirmar por 675, estou aguardando, tá bom? Reportar antes do táxi Kilo, 675. Até Kilo, positivo. 6703, o objeto, táxi autorizado até através do 612, reporte para prosseguir. Nível táxi até o 360. Com gol 780 para a saída do Pátio 3, ingresso Pátio 1. Portão 4, gol no 780. Para o 4, gol 780. Papatango, Kilo Quebec Serra, decolado aos 23, ingresso corredor Axé. Chame agora o controle em 119.35. Quebec Serra, boa tarde. Sapatão, o que o Quebec Serra autorizado, direto Morro de São Paulo, soa para 25010, Sapatão, que o Quebec Serra. Segue via Juliette Alfa até a Delta, na Delta Torre 18, meia, bom voo, 6703. Juliette Alfa até a Delta, Torre 183. Décima meia, papapá, Lima, papá Mike. Sete, abraço, 386. Sei, Delta. 7649. O 675 cede passagem ao tráfego da companhia que vai ingressar na Delta, após ingressa táxi e quilo, táxi via pátio 3, com 675. Ok, cede passagem após ingresso na quilo. Se após táxi via pátio 3 ingressar pátio 1, no gol 675 prossegue portão 612. Pátio 3, pátio 1 para 612, aumenta. Afirmativo, é um helicóptero, se autorizado, pode pousar na cabeceira. Sim, eu te persigo para uma final de 3 milhas, na posta 3 milhas da cabeceira, o ajuste 1010. Sete, Lima, Papa Mike. Comando 4065, decolado aos 24, controle 119, decimal 35. 0935, azul 4065, boa tarde. Gol 649, ponto de espera pronto, a Delta. Gol no 649, mantém o ponto de espera devido a tráfego na final. 649. Então, Salvador, boa tarde, da 3835. A 3835, continue na aproximação, informa o tráfego, helicóptero 500 pés, AGL, setor norte do aeródromo em aproximação, final, pista no 7. Cabeceira deslocada em 1200 metros, em pouso autorizado, o vento 200 graus, 04 nós. Repouso da 3835, tem o tráfego. 360, saída Gole Transão Gonza. Ok, subida Gole Gonza, autorizado 360, 4065. Gente, está autorizado o acionamento, reporte para o táxi. Pés Goipeba, decola no 7, curva direita, corredor Xé, controle 119, decimal 35, aciona 0161, Vitor Mike Quebec. Alinhamento correto, PUB? 7 a bordo, chame torre 198, decimal 6 para iniciar o táxi, Vitor Mike Quebec. Ainda não, isso vazulou. Sim, reporte na rodatória, visual com o campo, desça para MIG, 1500 pés, isso vazulou. Autorizado 1500, reportará visual com a pista, isso vazulou. 152. 3155, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da mão 0, primeira curva direita. Da Eldiné, descer para resolver a APWIS 50. 1935, controle saída, 5152 e transponda, então 3155. Correto, chame pronto para acionamento, 3155. Chamada pronto, 3155. Salvador, boa tarde, Whisky Bravo Zulu, passando rotatória, visual com a 17. Sente, Capitão Whisky Bravo Zulu, reporte a 4 milhas da cabeceira, o ajuste no 010. Estado meio 10 a 7 milhas, vou reportar com 4 milhas, Bravo Zulu. E avança para 2000, ritmo 10, reporta lá no localizador 2231. Batanguiski, Lima, Eco, faça um teste no transponder, informo que agora não estamos recebendo seu modo Charlie. Mas acredito que pela distância, passado 51 milhas. Sim, qual o nível que está mantendo no momento? 055? Afirmativo. Sim. Torre Salvador, boa tarde, Avenida 703, antes da Delta. Objeto 6703, mantém o ponto de espera da Delta, número 2 para a decolagem. Vai, mantém o ponto de espera da Delta. Lima Papa Mike para o posto número 7, autoriza a iniciar ataque para agilizar? Afirmativo, considero o solo aos 28, libere a direita, reforço pista livre. É, parte 5, informando. Agilize na medida do possível, estacionar a frequência livre. Sete, agilizando e, se possível, pode entrar o eixo para facilitar. Sete. Solo 1-2-1-9. Para final 4 meses, baixa travado o Whisky Brasileiro na 1-7. 7, continue na aproximação, aguardando pista livre. O Papatango Whisky Brasileiro. Prossegue a aproximação, aguardando pista livre, Zulu. Boa tarde, prossegue via Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette para Portão 9, 3235, lá na frente. Vai livrar a Lima Papa Mike, bate 5 CBTA. 7 grato, Lima Mike. Reporte estabilizado. 0 no 0, reporte estabilizado. Voo 1807 ILS sem o flash. Afirme, os primeiros 1200 metros da pista 10 estão em classificados. Sente, voo 1807. Azul 4065, chame Centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. 288, 133, 25, Azul 4065. Papatango, Vitorino de Juliette, aguarde para o táxi. Certo, está no 44. Gol no 649, decolado aos 30, controle 119, decimal 35. 1935, boa tarde, gol 649. 3223, onde estabilizou? Tem mais 5, estabilizando localizador. Sim, completo final ILS em Oglade, 2 milhas para o marcador externo, chame torre 118, decimal 6, redução para aproximação, passarei 2231. Jogo também reduzindo, obrigado, boa tarde. Outro Salvador, voo no 649, decolado no perfil da Dial. Voo no 649, contato radar na decolagem, suba nível 220, saída Dial. Dial 220, 649. Livre. Guardando, 2231. Solo aos 3 anos, consegue pack patch. Gente, autorizado backtrack, reporte pista livre. Objeto 6703, livre decolagem, pista no 0, vento 190 graus, 05 nós. Livre decolagem, 6703. Até o ponto de espera está autorizado. Reporte para ingresso, temos um tráfego que irá ingressar na bata. Certo, Juliano. Passarela 2231, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 07 nós. Livre pouso, 2231. Objeto 6703, decolado aos 32, controle 119, decimal 35. Pelo 35, boa tarde. Alfa Vitor Juliette, prossiga. Salvador, boa tarde, web 6703, decolou. 35 Bravo Zulu. 3 Zulu. 7. Para ingresso no corredor Shell, controle 119 decimal 35 e aciona o 5133, Alfa Vitor Juliette. Preferência é o corredor forte? O Mike Quebec, livre acionamento, chame táxi. 3 o transponder, chame a torre 1 no 8 decimal 6 para iniciar o táxi, confirme o PB. Gente, 2 a bordo, mão voa até o regresso. Pode espera pronto, alinhado e pronto. Juliette, mantém a posição. Quem é, Juliette? Foi Salvador, gol no 807, passou externo, trem checado, avistado. 807, vento 210 agora, tá variando, 210 com 9 nós, aguardando o puxa livre. Continuando a aproximação, gol no 807. Ok, no 807, puxa livre agora, autorizado o pouso. Livre pouso, pista no zero, centro da cabeceira deslocada, voo no 807. Afirmativo, no 1.200 metros. Centro, voo no 807, livre pouso, pista no zero. Voo 781, boa tarde, com Whisker. Agora o gol 781. Salvador, gol 781. Guarulhos. Que aguarde cópia prevista da transição de Nero. Daí o de Nero aguardando, obrigado. 3502, mandou de 26, bom. No Salvador, TAM 3155 para pushback acionamento no 02. 3155, portão 2, livre, pushback acionamento, chama táxi. Pushback acionamento, chama táxi, TAM 3155. ...703, chame sempre o Recife na frequência 128.8, a terna 133.25. 1288.3325, ADVIA 703, boa tarde. Gol 907, no sol aos 37, direito 129. Direito 129, da noite 07. Oi, o Victor Mike Quebec, pronto. Victor Mike Quebec, mantém ponto de espera. Atendo. Juliette, livre acionamento, táxi, chama ingresso no 7. Jornal 35, até a volta. 07? Boa noite, 07, Librando. Ok, táxi via Alfa, informe antes da taxiway Kilo. Ok, táxi via Alfa, comandante da Kilo, boa noite, 07. Boa tarde, Juliette. Boa tarde, prossiga. Autorização para Serra Delta, Transporte Ótica, Cariópolis. Gente, aguarde qual pela autorização, é para passear. Ok. Vitros. A linha decola, vem pelo Mike Fedex. Alô, Salvador, por gentileza, coordenação para o passaria do 2231 para Barreiras. Gente, 220 aguarde cópia, prepare Momo, WhatsApp, o 2231. Quem está na guarda? Iniciando a rotulagem, 17. Seguinte, Quebec. Tranquilo, Quebec Serra, autorizado descida, frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido, reportar no setor, reporta no retorno. 55 com 146 a bordo, alternando o Galeão, 4 horas e 20 minutos. Cinco, 3155, táxi via Índia e Alfa até a Delta, na Delta Torre 186, bom voo. Obrigado, Índia e Alfa. Delta, na Delta, chama a torre, 186-3155. Nada terminado, 65 milhas nordeste de Salvador, no través da posição Conde, chame controle Aracaju, na frequência 120.3. 1-0-5-1-0-7. Disque Lima Eco. Quebec chama o controle 1935, bom voo. 1935, bom. Controle Salvador, um bando batalha, Patatango Victor, Mike Quebec. Patatango Victor, Mike Quebec, mantenha mil pés, corrido a Serra e a Passora da Barra. Passora da Barra, mantendo mil pés, Mike Quebec.